Vento 130 graus com 119 agora. Cliente, obrigado. Controle, a corveta passando por patrão. Mike, a corveta chama a torre no 9862. Graças. Em Salvador, Papa Romeu, Mike, a corveta passando por patrão. 3567, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, 3567. Mike, a corveta, reporte Itapuã. Passar Itapuã, Vitor. 1-2, repórteria estabilizada, LS, pista na 0, gol na 601. Meio 1-2, solo aos 3-5, livre direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, o gol na meio 1-2. Boa tarde, 5-4 no 5 do ponto de espera da 1-0, pronto. A gente mantém o ponto de espera 5-4 no 5. Vai manter 5-4 no 5. São Salvador, boa tarde, WebMeta 2-0 com a Delta, autorização Galeão. 26720, informação Delta confere. Autorizado Galeão, nível 340, pela Upper Whisky 50. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119, decimal 8, aciona 5011, aguarde para o cotejamento. Voo no meio no 2 na escuta. Voo no meio no 2, livro 1-0, só pode. Táxi via Alfa Kilo, pátio 3, pátio principal para posição 04. 1-2-5-1-1-9-7-5-5. Confirmando pátio 3 e pátio principal para 04, gol 1-6-1-2. Webjet 6720, coteje. Só confirmando o nível de voo, por gentileza. 340. Gente, metrô 20, atrasado Galeão, 340, Peruíbe 50, saída da 10 para banda direita é Leda Bidev, depois o controle 198 e o transporte 50, 1-1. Só confirmando, saída da El. Chame pronto, pushback e acionamento, Webjet 6720. Gente, da El, Leda e depois Bidev, metrô 20, obrigado. Número 1-1, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus com 1-2-9. Baixado, travado, ele repouso, pneu no 1. 3567, decolado aos 37, um controle 1-9 decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa tarde. Preciso de alguma aeronave final da 1-0. Gente, temos outra aeronave ingressando no ILS, Mike Covito, mantém a Itapuã. Sete, contato cadastro, voo 380, sai da Gole. 380, Gole. Com 1856, chame Recife, 1-26, decimal 85. 2685, boa. 601 intercepta o localizador. 601 no complete, aproximação, chega à torre 198-62. 198-62, 601, até mais. Charlie Tango uniforme, dessa via para 2000 pés, do que legal no 092, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Via para 2000-02, reportaria estabilizado, Charlie Tango uniforme. Salvador, boa tarde, o gol no 601, estabilizado, LS, pistão no zero, vai estar aprovado. Boa tarde, no 601, no vento 130 graus com 119, altímetro 10 no 2, aguarde autorização para pouso. Aguardando autorização pouso, gol no 601. A gente mantém a posição alinhada. Altímetro 10, 12, Evitax, chama para o ingresso. Número 1, solos 40, condições de via esquerda no hotel. Tem 40 para seguir passagem de autoridade, pneu. 0, 602. Gente, negativo backtrack então. Livre do lado direito da pista e chance para 1, 2, 1, decimal 9. Levar na direita, 1219, pneu no mundo. Salvador, Zucato 206, plano do Ponte Pernas, 190, traço 3. Gente, é o número 2, o 4206. Gente. 01, livre pouso na 10, ventou no 40 graus com 119, altímetro no 0, no 2. Livre pouso, gol no 601. Autorizado via Alfa Kilo, vai ingressar no pátio à sua frente, que é o pátio de cargas, pátio 3, e vai reportar para ingresso no pátio principal, ok? Essa guarda do Banco Nacional? Ah, firmo, reporte livrando através do da 10, Mike Covito. Mike Covito, atuando a base pela direita da 10, essa guarda da aeronave final, vamos analisando isso agora. Do ponto de espera da pista 10, ok? Para o pátio de autoridade. Tá, certo, Daniel. Então, 8002, confirmando para quem chamou o solo. Ah, eu já estou praticamente pronto, seria a autorização 380 Galeão, centro da Delta. Gente, Galeão 380, informação Delta, confere, aguarde para a COP. 002. O ponto de espera é o número 2 para decolar do 17. O 601, solo aos 42, livre à direita, solo 121, decimal 9. E à direita, 219, gol no 601. Para o táxi até o pátio de autoridades, ok? Via Juliette, vai guardar atrás da aeronave da Azul, ela vai chamar 2186. Devido à aeronave decolando da outra pista. 5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 plano 20 graus com 109. Informamos aeronave no ponto de espera do Pátio 4. Após o pouso, tem condições de seguir via área gramada? Ah, afirmativo. Mike Acoveto. Ciente. Voo no 601. Voo no 602, as operadoras no pés, o ajuste no 092. 2000 no 0 no 2, 602. Perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta a WISC November 857, segue como rota do plano de voo. Controle 199, decima 8, aciona 5015 nos descontos. Afirmativa autorizado, 380, Galeão, saída da El, decolada 10, após decolada de curva direita, da El, Leda, após Bidev, para November 857, 1098, o transporte 5095, 3002. Protejamento correto, sendo pronto, pushback, saneamento, posição 1-1. Afirmativa, reportar, distante 002. E 415, ali, mantendo 0. Papa, papa, Charlie, também, uniforme. Ali, mantendo no 0, e 415. E também, uniforme, reporte externo. Reportaria externo, Charlie, também, uniforme. Afirmando, foi o Webjet 6720, quem chamou? Afirmo, Nuno. Autorizado, chamo para o táxi. Ah, correto, entendi. Autorizado, por tiver que estar na mesma, 6720. Controle 19, chamar controle, senhor. Afirmo, chamo controle 19, decimal 8, bom voo. Pronto, boa tarde, beleza. Negativo, mas que é que eu passar sobre a vertical da grama. Fizeram aqui a limpeza, tem muita grama solta aqui. Recente, Mike Covito, táxi em frente, após fora backtrack para ingressar no pátio 4. Recente, 5415, ali em decola da 10, vento 130 graus com 99. Ali em decola, 3P5415. Passando externo, Charlie Tambi Uniforme. Gente, Charlie Tango Uniforme, vento 130 graus com 99, altímetro 10 no 2, aguarde pista livre. Tango Uniforme. Cono 602 está livre, LS, reporte estabilizado. Gostaria estabilizado, 602. Covito, o seu solo foi aos 4-5, após passagem da aeronave ingressando, livre táxi, pátio 4. Gente, mais que a Covito, desalca a aeronave, vai, está no pátio 4, grava. Covito. Um abraço aí, bom voo. Charlie Tango Uniforme, livre pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus com 9-9. Livre pouso, Charlie Tango Uniforme. Em 415, decolado aos 4-6, chame controle 119, decima 8, bom voo. Chamar o controle, 354, bolo 5. 2. Controle, boa tarde, 354, decolou, cruza 1.200 pés, não se escuta. Tipo 5415, contato radar, suba 140, saída coral. Livre ascensão para o 140 na saída coral, 5415. Charlie Juliette, livre decolar da 17, vento 130 graus com 0 nas. 286, ok. 4206, ali mantenho no 0. E mantenho no 0, azul 4206. Bom Torres, de Salvador. Boa tarde, voo no 602, agora uma milha e meia para o externo, baixado e travado. Pneu controle. Oh, perdão. De Salvador, boa tarde, voo no 602. Voo no 602, vento no 30 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 2, aguarde pista livre. Aguardo. Pioneiro no ano, ciente, vai para o pátio de autoridades, aguarde a autorização para prosseguir. Aguardando, pioneiro no 1. Azul 406, linha decola da 10, vento no 20 graus com 9 nós. Linha decola da 10, azul 4206. Estima Charlie e Juliette, decolado aos 4 nomes, chama controle 19, decima 8, bom voo. Controle 198, Juliette, grato. Controle Salvador é o Papa Romeu Lima, Charlie e Juliette. Papa Romeu Lima, Charlie e Juliette, prossiga corredor Axé no meu pés, aguardando para ascensão. Seguindo pelo corredor Axé, meu pés, o Lima, Charlie e Juliette, aguardando para ascensão. No 602, livre pouso na 10, vento no 20 graus com o 9 no nosso. Livre pouso, 602. Azul 4206, decolado ao 50, chame controle 19, decima 8, bom voo. Obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, azul 4206, vai passando 1000. Azul 4206, contato radar, subiu nível de voo 370, mantenha o eixo da decolagem até 3000 pés, após curva à esquerda, direto de Jamo. Eixo até 3000, esquerda de Jamo, azul 4206. Primeira posição, vai aguardar para ingresso no pátio principal, vai aguardar o táxi da Airbus da TAM, para prosseguir para o pátio 5, ok? Afirmativo, aguarda para ingresso no principal, Charlie da Minimar. Primeiro nono, livre ingresso via pista, táxi via pista para o parque de autoridades. Livre ingresso, primeiro nono para o parque de autoridades. Oi, boa tarde, web 6720, pronto, ponto para o 10. Boa tarde, 6720, ali mantenho no 0. Ali mantenho no 0, 6720. Fono 602, solo 52, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219-1602. Ajuste no 012, está livre o ILS, reporte estabilizado. 2 mil pés de ILS, reportaria o voo no 602. Voo 2273. Solo Salvador, voo 602 em frente. Voo no 602, boa tarde, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, no 602. Fala táxi 002, fala táxi, está com 3 horas e 41 de autonomia, acenando Guarulhos, PLD de 1116. TAM 8002, táxi autorizado via Juliette, Alfa até o ponto de espera, pistão no 0, no ponto de espera, torre 118, decimal 612, ajuste no 012, bom voo. Juliette, Alfa no ponto de espera, dá no 0118, obrigado, bom trabalho. Papa Charlie Tango Uniforme, após a passagem do Airbus da TAM, ingressa a parte principal, táxi via Lima Mike, na Taxiway Quebec, e transfere a torre 118 decimal meia dúzia para o Pátio 5. Pátio principal, Lima Mike, Quebec, na Quebec, 118 mantendo meu pé, aguardando para a ascensão. Informando que a transmissão do controle está chegando com intensidade 3, clareza 2 para 1. Gente, da presença está autorizado direto, porém mantendo 1 no meu pé, Lima, Charlie, Juliette. Ok, o Charlie Juliette entendeu então que está autorizado a proar da presente direto Petrolina, porém mantendo 1000 pés. Afirmativo. Goma 273, como recebe o controle? Rua 351, o Lima, Charlie, Juliette. Fico por cima. F720, decolado ao 54, chão controle 119 decimal 8, bom voo. Obrigado, minha F720. Dor bom fim, ok? Sente, Charlie Juliette. Salvador, boa, F6720, cruza 1400. Objeto 6720, contato radar, voo 340, saída da EL. 340 EL, ô, 6720. Quilo, pátio 3, principal, posição 05602. Do, mantenha-se em condições de usar nível de voo 075 e chame Aracaju em 120 decimal 3. Controle 8, fica nível 1. Solicita nível 070 para Aracaju. 070, esse que usou. É, 120 graus com 109, altímetro 1012, é parte fora do solo. Salvador, boa tarde, então é do 002, quanto para dar 1-0 pronto? 702, a linha decola da 1-0, vento 130 graus com 1-0 nosso. Salvador, decola da 1-0, então é do 002. O FMC20 pode voar da Elda, presente, Serena? Autorizado. Solo, Guardião 09. Guardião 01, fora do solo ao 56, aguarde transferência para o controle. 56 na escuta, 01. Guardião 01, chame controle 19 decimal 8, bom voo. 19 decimal 8, grato, boa tarde. Controle Salvador, Guardião, boa tarde. Guardião 01. Guardião 01, você em condições de usar 500 pés, escuta do controle. 500 pés, escuta permanente, Guardião 01. Passando 60, 4206 da Azul. 4206, chame Recife, 126, decimal 85. Obrigado, boa tarde. Boa vez, jogou 1273. 1273, complete a aproximação, chame a torre em 118, meia dúzia. 1612, boa tarde. Sente, está livre o cruzamento, reparte livrando parte 5. Boa tarde, eu vou no 273, baixou travando a final. Boa tarde, reparte externo. Peraí. 7002, decolado ao 58, chão controle 19 decimal 8, bom voo. 198, obrigado. 2142. Hotel Livre Sansão 065, Lima, Charlie, Juliette. Ele acendendo para 065, Juliette. Controle Salvador, boa tarde, então, 002, passa 1800 para 380, autoriza a prova de Dael. Ponto 002, contato radar, voo 380, está autorizado direto Dael. Dael, então 8002. Controle Salvador, muito boa tarde, Guardião 03. Guardião 03, prossiga. Guardião está mantendo uma 1500, está esquecendo no corredor, Veracruz. 7, Guardião 03, prossiga, Veracruz, reporte através de Paris. Através de Paris, reportará o 03. Livro Paris, Charlie, também, Paris. Sente frequência livre ao estacionar. 76. Serra 76, paralisou com tráfego. Grato. Graus com 1 no 09, altímetro no 0 no 2. Pose gol no 273, no 02. Guardião 01. Prossiga. Tá com a vila policial municipal do Bonfim. Local, destino onde pretende pousar. Só 3 minutos para pouso. Sente frequência livre. Livre, trato. Controle Boatã 3894, sente da Delta. 3894, boa tarde. Acione identificação autorizada. Chega da Mari, desceu 050. 050, feliz a turma, presente. Autorizado ITAP. ITAP, graças. Objeto 6720, chame Recife, 125, decimal 1. 5 1, obrigado, 6720. O Salvador para passar no céu, já está parte, viu? Tango Serra, Hotel Papá. Informação Delta, aguarde cópia. Só confirmando o nível 090. 090 para o 18, que é o andar da Baixinha para acionamento cópia. Sente, aguarde cópia, Serra Hotel Papá. Salvador, gol 1601, está na posição 7, ciente da informação Delta, autorização de tráfego para o Rio de Janeiro. 1601, no Galeão 360, aguarde cópia, informação Delta, confere, número 2. Ok, poderia informar para uma saída prevista para o gol no 001? Saída prevista da El. Da El, Leda, Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Ok, obrigado. Sou Salvador, é o gol 1567. Está sendo a informação Delta no gate 03, autorização as correção. Gate 04, autorização Brasília. Gol no 567, Brasília, 360, informação Delta, confere. Número 3 para cópia, aguarde, prepare a gole, transição ao fito. Aguarda, agora é o fito, gol no 567. Solo boa, gol 273. Gol no 273, táxi via Quilo, pátio 3, pátio principal para a posição 03. Indo, pátio 3, pátio principal para 03, 273. Hotel Lima Tango, só confirmando, voo de manutenção, 500 pés. Gente, vai afastar quantas milhas de Salvador, confirme? Gente, aguarde cópia, Hotel Lima Tango.